Má Porque assim, formação. Neguinho, não podemos condenar, Ah. não podemos condenar aqueles antigos que têm uma mente fechada. Porque o pensamento é deles. Mas tem uma frase, Neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. Uma galinha preta para ofender. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. E uma dúzia de vela eu vou dar para você. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, o feitiço que você fez para mim. Eu mando de volta para você. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, o feitiço que você fez para mim. Eu mando de volta para você. Pode me dar o ouro, a prata. Se não for de fé, não valerá de nada. Pode me dar um toco aceso, uma vela acesa na encruzilhada. Se for com fé, valerá muito mais que o ouro e a prata. Porque, neguinho, eu sou um espírito. Eu não uso ouro, eu não uso prata. Eu preciso da sua fé para evoluir. Um ponto em homenagem ao teu Exu. Oh, vamos Exu baila que baila na porteira. É na porteira meia-noite. Exu baila que baila na porteira. É na porteira meia-noite. Baila o Exu na encruzilhada. Quem é que vai dizer que o tiriri não é de nada? Baila o Exu na encruzilhada. Quem é que vai dizer que o tiriri não é de nada? Isso é? Que bonito. Boa noite, a hora é essa, Maria Padilha já chegou, agora é festa. Boa noite, a hora é essa, Maria Padilha já chegou, agora é festa. Nasceu num cruzeiro das almas, uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu, nasceu no cruzeiro das almas, uma roseira. Bom, então vamos lá. Para evoluir, que efeito tem então, por exemplo, eu vou lá no cemitério, acendo uma vela para minha Padilha. Que efeito isso causa? Se a tua fé for para a sua padilha, aí depende do pedido que o senhor acender essa vela. Ah, depende do quê? Do pedido, da intenção. Ah, mas o pedido é só que ela esteja feliz. Como disse o senhor, a pombazira e o Exu não precisam de um aparelho para ser pombazira e Exu. Não, não, sim. Agora, se eu quer, eu vou acender esse toco, esta vela acesa, para dar mais evolução para a senhora. A mão que está acendendo está dando evolução para a entidade e trazendo uma evolução para si. Entendi. Que houve a intenção e a amizade entre duas pessoas. E o que vai trazer a evolução é ela se sentir abraçada. Isso é o seu carinho, ó. E não é que vai trazer evolução para ela, vai dar para ela o ânimo para sempre continuar fazendo mais e mais na disciplina e na fé dela mesma no caminho de Jesus. Ensinamento para ela, ânimo para ela Olha lá. e evolução para o aparelho que está atendendo com o coração aberto. Entendi. Por que que as pessoas procuram pombagira só para pedir as coisas? Pessoas sem conhecimento. Pessoas leigas. Porque se a senhora viva eu não ia fazer isso, agora depois de morta, muito menos, né? Ninguém vem aqui. Como? Porque hoje o ser humano ele pensa, neguinho, que uma pombagira faz milagre. Pombagira não faz milagre, nego. Pombagira não faz o pão virar vinho, ó. Pombagira faz aquilo que tu merece, de acordo com a tua fé, e aquilo que é bom pra ti. Entendi. Então, a ideia é essa, né, dona Padilha? Não faça para uma pombogira desencarnada, um espírito desencarnado, aquilo que não faria para ele enquanto encarnado. Vou dar um exemplo para o senhor. Sim. Se uma senhora, não vou falar o nome dela, porque se ela escutar esse nome, vai saber que foi ela que eu estou falando. Se uma senhora que me pediu uma vez, Padilha, eu quero um homem, mas que esse homem fique debaixo dos meus pés. Nossa, exigente. Eu falei para ela, neguinha, esse homem não é para a senhora. Mas eu quero saber. Eu quero que ele fique debaixo dos meus pés. Neguinha, não vou falar mais nada, só digo uma coisa. Este homem não é para a senhora. Passam uns tempos, vim na terra, esta mesma nega veio com o mesmo pedido. Nossa. Padilha, eu quero esse homem debaixo dos meus pés. Eu falei, que seja feita à vontade. Daquele grande de cima. Este homem não é para ela. E enquanto ela for viva, este homem vai sofrer. Então que este homem pare de sofrer. O homem desencarnou. Desencarnou. Foi enterrado. Não foi assim, neguinho. Sim. Lá o rei falou, Padilha, eu queria o homem debaixo dos meus pés. Hoje ele morreu. Por que que tu fizeste isto? Eu falei, pela tua ignorância. Não queria debaixo dos teus pés. Agora vai lá e pise em cima do túmulo dele. Nossa. Tá debaixo dos A outra aí não tá se aguentando. Mas não é, ela quis descer com o livre arbítrio daquele homem. O homem não merecia ser possuído. Entendi. Então, busquei lá onde tinha que buscar. O homem tinha que descansar. Então, descansa. Descansa a matéria. Descansa a alma. Desse foi o espírito, outro tomou conta. Agora ela pisa. Até hoje ele pisa em cima. Até hoje ela tem um homem Ficou. debaixo dos pés dela, né? Mas é, ô dona Padilha, essa história às vezes causa um certo medo das pessoas para com Exu, porque passa a impressão que foi a senhora que interferiu na continuação ou não da vida do rapaz. E não foi isso, né? Neguinho, não fui eu. Ah lá. Mas hoje, infelizmente, se o ser humano encarnado não tiver um pouquinho de medo, não tem respeito. Entendi. A senhora já. Eu essa passagem como exemplo para, não que eu tenha que impor, mas para que possa impor respeito nas matérias encarnadas na Terra hoje. Entendi. Então, o que eu estou Se ouvindo é o. disser para o senhor, neguinho, aquela pessoa não é boa para o senhor. É. Eu estou dizendo, acredita se quiser. Basta ter fé e acreditar. Claro. Se não acreditou e insiste, é porque não teve fé. Porque a fé é acreditar, né, nego? É. Não acreditou? Então, agora eu vou mostrar. Se a tua fé faz tudo o que tu quer. Se a tua fé faz com que pise em cima do ser humano, agora pisa, mas um corpo morto. Respeite o livre-arbítrio das matérias. Respeita o livre-arbítrio do ser humano. Não me busque para amarrar. Não me busque para unir um coração que não te ama. Então tá. É, pelo que a senhora está dizendo, então a senhora procura sim, nos eventos que a senhora pode prever um pouquinho mais na frente do futuro e usa, às vezes, o que a senhora já sabe que vai acontecer, por exemplo, a morte de uma pessoa, para impressionar alguém, até causar um pouco de medo para a pessoa entrar na linha. É como se Ninguém, são. na verdade, Ah. Eu nem saberia que aquele homem ia fazer o partido com o desencarnado. Ah. Apenas com quem regia ele. Apenas o quê? Regia... Apenas conversei com quem regia aquele homem. Ah, e aí? E regia e falou, então vamos fazer com que ele descanse. Se é para pedir que ele seja livre, então que ele descanse. Entendi. São... O senhor não foi coincidência, foi coisas que tinham que acontecer, uhum. E aconteceu para que eu possa usar de exemplo hoje. Entendi. Muito bem. Então agora, uma outra questão. Era para eu ter parado já faz algum tempo, então estamos nos estendendo aqui um pouquinho, viu? Com a sua permissão. Eu consigo na Terra e eu contagio. Você está contagiado por mim. Eu não ouvi. O que que foi? Quando eu venho à Terra, neguinho, eu contagio o ser humano. É. Não por feito, pelo que a minha conversa, o meu assunto, se estende de uma palavra se torna outra, a conversa é muito grande. E o senhor está muito animado. O senhor está muito contente. Parece que foi agora que começamos a conversar. Procurou agora mesmo. Mas assim, faz tempo, né, negócio? Faz tempo. Mas vamos lá. Enquanto temos aí a oportunidade, vamos ver até onde a gente consegue. Enquanto eu faço, Adilha, boa noite, senhora, eu estou na Terra. Tá, mas vamos então aqui ver. Eu vou ver assim, o máximo que a gente puder, a gente vai fazer. Deixa eu ver, só cobrir mais algumas questões aqui. Pronto, pergunta tudo o que eu quiser. O que eu não souber responder, eu digo, neguinha, não sei. Eu não sou mentirosa, não sei responder. Não, tá certo. Não, é por aí mesmo. E como que a pessoa então sabe que existe alguma coisa influenciando o campo energético dela, sugando a energia, por assim dizer? O que pode se fazer para se defender? Nego, especifica mais a pergunta. Como que a pessoa... Bom, mas se bem que é uma pergunta quase que... Não vou dizer boba, mas é porque, se eu perguntar para a senhora, como eu faço para saber se tem alguém influenciando o meu corpo energético, é simples, eu não vou estar me sentindo à vontade, né? É, não controla. Então, como é que uma pessoa faz na hora que ela vê uma influência assim, externa? Ou muitas vezes as pessoas não percebem isso, a menos que... O corpo físico acuse uma doença que aconteceu no espiritual há algum tempo já. Né? Então, como é que faz a pessoa para descobrir, antes disso se manifestar no corpo físico, que tem uma influência negativa espiritual agindo sobre ela? Como que ela faz para descobrir isso? E a segunda, como ela faz para se defender disso? A primeira, praticar a fé. Que praticar a fé negra não é fácil. Uhum. A prática não é teoria. Como eu falei para o senhor. Pratica a sua fé. Acredita naquilo que tu tens. Para desenvolver. E a segunda. É a mesma resposta. Praticar a fé. A fé é a palavra-chave. Entendi. Então você pode usar os dois, tanto para começar a identificar essas coisas no seu campo energético, como para se proteger. Isso é. Entendi. Eu não compreendo que eu tenho uma palilha. Eu não compreendo, mas eu sei que tenho. Então, pela minha fé, ela me defenda. É fé. Entendi. E a senhora citou Padilha porque é a minha pombogira, mas se a pessoa não sabe quem que é a pombogira dela, como é que faz? Apenas peça para a pombogira minha guardia. A Entendi. Minha guardia. Entendi. Então, olha, quando a gente pede apoio ou ajuda para uma das nossas entidades... Faz diferença se a gente pede primeiro a nossa pombogira ao Exu ou a uma entidade da direita? Então, você pediu para Exu. Exu busca na direita. Posso fazer? posso trabalhar? Ele abre o caminho, nós trabalhamos. O Esse não faz nada sem a direita. Nossa. Então, quem fala assim, eu tenho uma mulambo, não preciso mais de ninguém. Tenho uma padilha, não preciso mais de ninguém. Soberba do ser humano. Soberba, falta, né? Falta de humildade do ser humano. Falta de humildade. Isso é humilde, rapaz. Sabe por quê, amiguinho? Por quê? Use, eu venho pra comunha, hermoso. Eu venho na terra, o meu amiguinho coloca para mim que é coisa que eu ganhei. Brilhos, joias, tudo aquilo que é hermoso aos olhos humanos. Pelo que do outro lado da direita, o seu ogumezê vem apenas com um trapinho branco e chega. Ele mostra. Não precisa do ouro, da prata, não precisa da sua... Não precisa do luxo para ser ogumezê. Apenas eu sou ogumezê. Uhum. O que acontece hoje, ó, é muito mais vaidade da matéria do que do aparelho ou da entidade. Entendi. Então, entendi, depende disso. Então, sempre a esquerda depende da direita. Isso é. E às vezes, se alguém pede... Você é por soberba, neguinho. Uhum. Qualquer tipo de religião tem uma palavra que diz, sem isso não se faz nada. É. Sem isso não se faz nada. E aí? É. Mas nós temos como isso, aprender. Sem isso não se faz nada. Mas temos que ter a humildade de reconhecer. Uhum. Que sem a direita não seríamos Jesus. Entendi. Dona Padilha, muita gente fala do Exu, do lodo, trabalhando com a Padilha. Existe algum Exu em específico que trabalha mais com a senhora, outro que o Tiriri? Na linha de Padilhas, nego, depende... De médium para médium. Entendi. Pelo que? Na linha espiritual. Maria Padilha é rainha. A qual reina juntamente com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Porque o rei das Sete Encruzilhadas, neguinho, ele abre os sete cruzeiros. Um desses cruzeiros é os cruzeiros das almas. Então, a senhora já trabalhou com o Exu do Lodo? Sempre. Então, sim. E não tem nada de especial, é só um compadre igual a qualquer outro. Neguinho, um quesito e hierarquia. Isso do lodo está lá embaixo, mas nós trazemos ele para cima. Entendi. E no quesito hierarquia, então, na linha do Exu Mulher, a Padilha é a que está no topo, por dizer assim? Numa hierarquia, poderia dizer que sim. Entendi. Maria das Marias. Mas não é por vaidade, não. É por conquista, né? Isso é. Que foi a primeira, amiguinho. Padilha foi a primeira a chegar. A primeira é o quê? Padilha abriu os caminhos para as outras Marias. Oh. Padilha abriu o caminho para as outras Marias e para as outras comadres. Porque Maria nada mais é que na terra de vocês, chamada Brasil, nome feminino. É. Então Maria é mulher. Sim. Atribuir o nome de Maria Por isso, o feminino do homem. Tá certo, então. Então, assim, a senhora, no trabalho da senhora, a senhora encontra muito com seres humanos durante os que sai do corpo e durante o sonho vai trabalhar? Eu faço o viajado. O ser humano que quer viajar comigo, eu vou até o sonho dele. Eu busco ele para fazer o passeado ou viajado comigo. Tem uma senhora que eu citei anteriormente, Dona Kátia, uma comadre que tem muita fé em mim, agora pediu para fazer o viajado comigo. Fazer uma viagem espiritual. Ela fez a tarimba, onde eu chamei o espírito dela, não a alma. Se eu buscasse a alma, ela desencarnaria. Chamei o espírito dela para me visitar no terreiro, aonde foi o primeiro que eu cheguei. Nossa. Entendi. Então... Ela não conseguia dominada por nada. Não conseguia se autodominar. Ela sentiu uma energia muito grande na aba do meu chapéu. Donde solamente girava e via tudo que estava acontecendo. Há uma vez, neguinho, o seu Ramon, que está aqui do meu lado, e Dona Cátia pediram, Padilha, vamos fazer mais uma viagem espiritual? Falei, vamos. O seu Ramon, ser consciente, passou por labaredas de fogo. Dona Cátia passou por ondas do mar. Mas os dois se encontraram num lugar estranho, que era só terra. Era um deserto, era um nada. O porquê que seu Ramon passou pelo fogo e Dona Ducátia passou pelo mar? Seu Ramon trabalha com suas estrancas ruas, isso do fogo, feito no fogo. Ducátia trabalha com seu marabô, que veio do mar, onde tem água. E os dois se encontraram no meio do nada, para ver que o ser humano é um nada. Sem fé. Nossa. E a senhora se veste como aí no mundo espiritual? O sapo que eu estou vestindo hoje é uma saia vermelha. A parte de cima preta. Como eu disse para o senhor, é a quinta vez que estou usando uma capa. Botaram uma capa no corpo do aparelho. Não preciso da capa para dizer que sou Padilha. Mas por ser mulher, neguinho, eu prefiro que seja uma saia. Porque quando eu tomo um corpo, quando eu tomo um aparelho para mim, me gusta muito que este aparelho se monte ou se vista conforme eu gostava de ser. Mulher. Mulher usa saia. Homem usa calça. Agora, uma outra questão. Vamos dizer assim, pode a minha bombogira, vamos dizer assim, se eu não tivesse nenhuma ligação com a Umbanda e ela ser a minha guardiã, ela pode incorporar em outras pessoas? Pode, Iva. Como aparelho, neguinho, apenas um instrumento de trabalho. Pode usar um outro aparelho para trabalhar, mas será sua guardiã. Entendi. Então pode acontecer de eu ter. Mas e a hora que ele vai incorporar no outro aparelho, O outro aparelho já não teria já a própria pombogira dele? Não é? Às vezes, gente, acontece o seguinte. A entidade está em busca de um aparelho para chegar. O aparelho indiretamente a renega por preconceito, como foi dito, né, nego? É. Ela pensa, não deixarei de guardiar, de ser guardiã daquele ser humano. Mas eu preciso trabalhar. Onde eu busco um outro aparelho para poder chegar. Entendi. E vocês, assim, nesses terreiros que preferem não deixar o homem incorporar a pombogira, vocês nem vão ou vocês vão igualmente? Respeito, como disse o senhor. Uhum. Não faltar com respeito. Se a matéria não quer, a entidade tem que respeitar a matéria. Uhum. Mas depois não cobre de nós. O que não está dando certo. Entendi. A senhora teve um nome quando viva, né? Como era? A senhora teve um nome quando viva, né? Isso é. E a senhora pretende reencarnar? Neguinho, este ponto que eu vou cantar agora... O meu neguinho, o meu aparelho, estava numa dúvida muito grande. Adilha, qual era o teu nome quando viva? Num ponto, eu respondi a ele. Este ponto, neguinho, o senhor pode buscar aonde o senhor quiser. O senhor não vai escutar. Nossa. Este ponto cantado. O ponto cantado nada mais é que a assinatura do Messu. Uhum. A. Mas é assim, neguinho. A identidade do Messu. Uhum. Uma lua de 25 de julho do ano de 2011. Você vê como ele vai ter humilde, neguinho. Que no do ano de 2011. Ah, eu não sabia que era o meu nome. Eu puxei um ponto, cantei um ponto pra ele. Ele escutou com a mente dele, onde transcreveu no papel. Esse ponto responde o meu nome para o senhor. Vamos lá. Escuta. Sou mulher do cruzeiro, das almas do cemitério. Querem saber o meu nome? Esse nome tem mistério. Eu giro lá na calunga. Eu venho da cova funda. Trabalho de noite ou de dia. Me chamo Maria Padilha. Nossa, que nome bonito. Reencarnar, neguinho. Se eu pudesse hoje, eu reencarnaria. Eu gosto. Mas como poder não é o querer, nego. Querer não é poder, né? Isso é. Uhum. Não posso reencarnar porque, neguinho, como fui coroada. Ixi. E não foi hoje que estou sendo coroada. Tô sendo chamada, neguinho, e faz muito tempo. Com o outro lado. Ixi. Donde não precisava mais vir como pombagira. A senhora ia virar o quê? Inhansã. A senhora ia virar uma falangeira de Inhansã. Isso é. Nossa. Mas como eu vou ver, ó, que tem muitos aparelhos na Terra que estão precisando de Maria Padilha, uhum. Eu venho ainda com a Padilha. Quando estou quase lá, neguinho, eu faço alguma coisa errada. O que que é isso? Como assim? Uma coisa errada. É mentira um pouquinho, fazemos fofoca do ser humano. É mal pra esse velho de macaco gordo. Não. Velho, eu falei que o preto velho é macaco gordo. E esse é o pior de ponto? Esse é perco evolução. Mas não fez por maldade. Eu fiz por bondade. Bondade não. Mas para os seres humanos que ainda precisam de mim na Terra. Mas como a senhora perdeu o ponto, então aí também não é bondade isso aí. Ah, entendi. Ficou, perdeu o ponto porque a gente interpretou mal, né? Isso é. Eu caio um pouco na evolução espiritual, deixo uns degraus a menos, mas não deixa de ser Não deixa de se divertir? Não deixa de ser Deus, não deixa de ser Deus. Não deixa do quê? De ser eu. Ah, Joe. Ah, entendi, entendi. Não deixa de ser a senhora mesmo. É. Os humanos hoje, as pessoas, necessitam de minha terra. Eu faço este, como dizer, é custoso para mim, mas por caridade, ainda é caridade, amiguinho. Donde jamais serei condenada e sim perdonada pelas atitudes que tenho na terra hoje. Porque se eu seguisse tudo que tem que ter seguido certinho, hoje não estaria conversando com o senhor mais. Eita. Mas não é uma coisa. Ah, pode falar. Eu receberia mais de ó. Mas não. Não seria uma coisa de se lamentar, né? Parece que se a senhora virasse uma falangeira de Yansan, a senhora ia virar, por exemplo, Yansan Meje. É uma Yansan. Donde vive na Terra, talvez sim, talvez não, na mesma matéria. Donde quando o Espírito se torna coroado, que se evolui para uma entidade de Umbanda, para uma entidade de direita, para uma entidade de luz, a mente cai no esquecimento. Ah, não sabia dessa. Era. Donde eu jamais lembraria que fui Maria Padilha. Que legal. Jamais. Nossa. Porque amanhã você não aceita. Se você chegar para amanhã e dizer, a senhora já foi com Bajira, ela vai dizer que não. Ela é essa. A mente, por isso que eu disse espírito e alma, onde o espírito desencarna, a alma adormece, onde a mente, que é a alma, cai no esquecimento de tudo aquilo que foi passado. Hoje eu com Pombagira, neguinho, tenho lembranças da minha vida terrena quanto matéria. Tenho lembrança da vida espiritual. Se um dia tu vai chegar, né? Eu não tá longe não. Mas tô adiando o máximo que posso. Eu virar uma encaixa, neguinho. Isso tudo que nós estamos conversando cairá no esquecimento. Onde a alma repousará. E virá uma energia. Nossa, é uma evolução, né? Isso é, a alma e o espírito se findará, seremos apenas uma energia. Donde o que o espírito passou, o que a alma sentiu, cairá no esquecimento. Entendi. Nossa, é uma escolha e tanto, hein? Então daí, quando a senhora passa para isso daí, a senhora pode escolher ou isso daí ou reencarnar, é isso? Depende. Depende porque assim, neguinho, ó. Quando o Zambi criou o mundo, ele viu Oxalá. E Oxalá escolheu os seus compadres, vamos dizer assim. E foi escolhido o senhor da balança. Nunca esqueça desse neguinho da balança, neguinho. Sim, Xangô. Um dita as leis, o outro executar. Quando o Xangô podia dizer, não, tu não está pronta para ser uma entidade evoluída. Lá voltarei eu pra minha desevolução. Quando aquele mesmo pode dizer, não, tu serás uma entidade evoluída, onde será feito o apagado do meu passado. Nossa. Entendi. Então, a senhora falou... Escuta um ponto que vamos trazer para o senhor. Vamos lá. Este ponto significa o quê? Pessoas humanas hoje que desencarnam. É isto que o ser humano passa depois que desencarna. O espírito passa por isso. Vamos ver. Foi lá na lomba falar com o Exu. E lá encontrei o senhor Omolu. Foi lá na lomba falar com o Exu. E lá encontrei o senhor Omolu. Eu disse a ele, me leve na ladeira. Preciso falar com o senhor Exu Caveira. Eu disse a ele, me leve na ladeira. Preciso falar com o senhor Exu Caveira. Se que a vontade entra, pode entrar. Aqui é minha terra, cidade de Satanás. Fique à vontade, entra, pode entrar. Aqui é sua terra, cidade de Satanás. Mas tem uma coisa que eu preciso lhe falar. Quem entrar nessa cidade dela não pode voltar. Mas tem uma coisa que eu preciso lhe falar. Quem entrar nessa cidade dela não pode voltar. Não vai voltar, não vai ver o sol nascer. Seja bem-vindo, tu acaba de morrer. Não vai voltar, não vai ver o sol nascer. Seja bem-vindo, tu acaba de morrer. Virou defunto e pertence à solidão. Virou legume na terra da solidão. Virou defunto e pertence à solidão. Virou legume na terra da solidão. Na terra da solidão. Na terra da solidão. Na terra da solidão, na terra da solidão. Presta atenção, neguinho. Uhum, sim. Nossa. Um ser humano quando desencarna, uhum. O espírito vai na lomba. A lomba é o cemitério, tá, negão? Ah. E aí? Preciso falar com isso, Caveira. Que no desespero, em rege, as almas, quem rege, o cemitério é um caveira. Uhum. O caveira é o significado do quê? Do que foi morto. Uhum. Apenas osso. É. Onde ele é encaminhado. O espírito é encaminhado. Para falar com o senhor Omulu. Uhum. Omulu, Obaluaê, Sapanã. É a mesma entidade, apenas muda de nome. Onde caminha. Este explica. Seja bem-vindo. Tu acaba de morrer. Virou defunto e pertence à escuridão. Virou egum na terra da solidão. Donde chegou um neguinho, buscará uma falange de Exu para se submeter a aprender, a se evoluir. Isso é? Nossa. Que ponto bonito. Tem ponto que canta umas histórias assim, que explica muita coisa, né? Se o ser humano na Terra hoje presta atenção mais em pontos cantados, do que melodias, que muitos fazem melodias, né, negão? Palavras que se combinem. É. Mas busquem pontos cantados que, por mais que não se combinem, tenham significado. Como eu falei pro senhor, qual é o meu nome? O meu nome está respondido. Ô mulher do cruzeiro, das almas do cemitério, querem saber o meu nome? Este nome tem mistério. Eu giro lá na calunga. Eu venho da cova funda. Trabalho de noite ou de dia. Missão Maria Padilha. Salve Maria Padilha. O ponto cantado é a identificação do Exu. Identificação, né? Entendi. Assinatura. Assinatura, tá certo. E qual o ponto que a senhora mais gosta? Vamos lá, neguinha. Pô. Nasceu no Cruzeiro das Almas uma roseira que já deu flor, entre elas uma rosa em que uma linda mulher se transformou. Nasceu no Cruzeiro das Almas uma roseira que já deu flor, entre elas uma rosa. Em que uma linda mulher se transformou, praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia como o perfume da flor, praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia como o perfume da flor. Ela é moça bonita, é parceira e formosa. Pombagira do Cruzeiro é a mais bela das rosas. E ela é moça bonita. Feiticeira e formosa, Pombagira do Cruzeiro é a mais bela das rosas. Isso é? Nossa, que bonito. O que que a senhora sente quando a senhora canta? Vibração. Sabe o que neguinho? Nasceu uma roseira. A roseira é espinho. Uma roseira que já deu flor. A flor nasceu. Entre elas uma rosa em que uma linda mulher se transformou. Eu sou uma mulher. Eu sou uma rosa. Meu Desse Deus. ponto, existem muitas pontas, Ninho. Onde que uma rosa sem espinho não é rosa. E um espinho, se não brotar a rosa, também não será um espinho, não terá utilidades. Cuidado com os espinhos. Cuidado com a rosa. Aqueles que têm fé em Maria Padilha podem ter espinho nas estradas. Mas coloque uma pétala de rosa por cima do espinho e passarás tranquilo, que não se furarás. Maria Padilha. Olha lá, estamos lembrando mais um ponto, Maria Padilha. Qual é que é esse aí, hein? Maria Padilha, você é a flor perfeita que vem dentro dessa seita. Para aqueles que têm fé, tu és a rosa que perfuma a Umbanda, vencedora de demanda, com amor e muito axé. Maria Padilha, não me deixa andar sozinho. Põe a rosa sem espinhos no caminho onde eu passar. Maria Padilha, não me deixa andar sozinho. Põe a rosa sem espinhos no caminho onde eu passar. Ó Pombogirê, ó Pombogirá, faça um tapete de rosas para que eu possa caminhar. Ó Pombogirê, ó Pombogirá, faça um tapete de rosas para que eu possa caminhar. Nossa. Isso é. A senhora canta muito bem, o menino também, né? Neguinho, o senhor sabe que um feitiço? Muitos hoje na Terra, os seres humanos que estão encarnados, me fizeram feitiço. Feitiço, a palavra feitiço, neguinho, vem daquilo que feito. Feito é feitiço. Não é lá. Quando eu vou fazer um feitiço na terra, feitiço, neguinho, hoje buscam, ai, feitiço é coisa do mal. Não, feitiço é que é feito. Eu faço o bem. Eu faço a caridade. Para aqueles que merecem. Então, quando eu vou fazer um feitiço, eu puxo solamente um ponto. Que era este. Maria Padilha feiticeira, feiticeira, Maria Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira. Maria Padilha feiticeira, feiticeira, Maria Padilha da Calunga. O meu feitiço não é de brincadeira, é de quá, quá, quá. Que é de quá, quá, quá. Que é de quá, quá, quá. É de quá, quá, quá. Maria Padilha da Calunga. Ela trabalha sem parar. É de quá, quá, quá. É de quá, quá, quá. É de quá, quá, quá. É de quá, quá, quá. Maria Padilha da Calunga. Ela trabalha sem parar. Eu sou ligado. Nossa, muito, muito conhecimento nos pontos, né? Porque eu ouvi falar que existe ponto que é de raiz e esses outros pontos que a senhora falou que é cantoria, não sei como a senhora falou. Melodia. É louvação. Louvação é uma homenagem ao sul, donde pessoas que são médiums, a qual tem uma mediunidade muito avançada, buscam naquela entidade que trabalham, um ponto com palavras bonitas, uhum, mostrar o que a entidade é. Tem uma melodia com um sentido muito bonito, também com retorno, uhum, naquela. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. Sabe aquela? Neguinho, ó. Ah, pode falar. Tem outro ponto também, gosto muito de cantar. Ah, como é que é? Este ponto, neguinho, se o senhor puder depois, não sei como que o senhor trabalha aí, fazer um quadro, não somente, mas como para depois escutar, novamente, é um ponto, neguinho, se a sua mente, o seu coração e a sua fé, os três estiverem unidos, nenhum inimigo atingirá o senhor. Vamos lá. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. Uma galinha preta farofa e dendê. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. E uma dúzia de vela eu vou dar pra você. Lerá o feitiço que você fez pra mim. Eu mando de volta pra você. Lerê. Leilera, o feitiço que você fez pra mim, eu mando de volta pra você. Isso, né? É um retorno. Uhum. É um retorno. Sim, sim. E como é que é aquele ponto que a senhora cantou, que é uma mistura de Siriri e Padilha? Depende do ponto, negão. A senhora cantou antes, que ponto que a senhora tem, assim, que fala da Padilha e do Tiriri que a senhora gosta? Me disseram que ela não vinha, que foi a festa com seu Tiriri. Vamos bater palma, Maria Padilha chega aqui. Me disseram que ela não vinha, que foi a festa com seu Tiriri. Vamos bater palma, Maria Padilha chega aqui. Mas ela é. É Maria Padilha, rainha do candomblé. Mas ela é Maria Padilha, rainha do candomblé. Nessa moça eu acredito, tenho fé porque ela é minha amiga e sempre vai me proteger. Nessa moça eu acredito, tenho fé porque ela é minha amiga e sempre vai me defender. Mas ela é Maria Padilha, rainha do candomblé. Essa moça é formosa, nunca pode me faltar. Ai, esse neguinho. Sim, entendi. Nossa, legal, hein? Mas é... Um ponto, ele tem que ser... Como? Aquele ponto do gatinho, neguinho. Ah, é, do gatinho. Do gatinho da coruja. Oi, de quem é aquele gato no cruzeiro? Todo amarrado em alto desespero. Oi, de quem é aquele gato no cruzeiro? Todo amarrado em alto desespero. Oi, tira ele daí. Quem pode tirar é o Exu Tiriri. Oi, tira ele daí. Quem pode tirar é o Exu Tiriri. Quando chega a noite, a coruja feia, o mistério cai. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir e peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Oi, girando lá, oiê, oi, girando lá. Oi, girando lá, oiê, oi, girando lá. Era isso, tô negão. Esse mesmo, que bonito. Nossa. Mas agora, como... neguinho, pela a vibração que você tá sentindo no seu corpo, que às vezes, neguinho, a emoção é uma vibração. É. Felicidade, né? Por essa emoção, por essa vibração. Um ponto em homenagem ao teu Exu. Oh! Vamos lá. Exu baila que baila na porteira. É na porteira meia-noite. Exu baila que baila na porteira. É na porteira meia-noite. Baila o Exu na encruzilhada. Quem é que vai dizer que o tiriri não é de nada? Baila o Exu na encruzilhada. Quem é que vai dizer que o tiriri não é de nada? Isso é? Que bonito. Esse é o tiriri. Exu baila, bailar é dançar, né, nego? Exu dança na porteira. Dança na porteira meia-noite. Mas quem é a entidade, ou quem é o aparelho que vai dizer que tiriri não é de nada, neguinho? Certo, certo. Então conta aí uma história que a senhora viveu no mundo espiritual com uma outra entidade da Umbanda, um trabalho que teve que ser feito, alguma coisa assim, uma experiência sua. Muitas, nego. Deixar virar noite. Não, é só uma só. Neguinho, mas neguinho, eu já estou bebendo mais de um litro de marapó. Ai, neguinho, primeiramente, antes de falar o que o senhor pediu, que é explicar, ou falar, ou confabular, ou dar exemplos, uma experiência, essa caixinha preta que está mirando para mim, eu só vejo o seu rosto, o seu sorriso. Nos trapos bonitos de gravata. Sim. Pelo que eu não estou vendo o senhor. Mas se todo o Exu e toda a Pombazira, ou todo médium, escutar o que eu vou falar agora, neguinho, usar isto como ensinamento é muito hermoso. Isso é caminho, isso é abertura. Sem isso não se faz nada. Aprendi ao senhor. Nunca abrir mão dos grandes. Mas um grande não se torna grande se um dia não foi pequeno. Isso é? Sim. Degraus. Tem que ser subidos. Ai, tem tanta coisa que eu fiz nesse mundo, neguinho, essa cara de... Nossa. Ai, nego, é que assim, neguinho, ó. Como foi dito pro senhor através do meu nego, quando eu venho na terra, eu esqueço que eu tô morta. Sabe por que eu esqueço que eu tô morta? Por quê? Porque eu apenas desencarnei. Morreu foi o aparelho que eu trabalhava. O aparelho a qual eu vivi. Aquela mulher, mulher hermosa, neguinha tão linda, aquele corpinho. Aquele aparelho desencarnou. Mas o espírito de Maria Padilha continua viva. De brasão. De brasão. Isso aí. Então, ô, dona Padilha, a senhora pode responder assim, então, qual que é, para as pessoas então que agora querem entender bem isso, Até a senhora pode pensar uma história que a senhora preferia enquanto isso, se for o caso. Mas qual que é a função de uma pombogira junto ao seu médium? Para ficar claro. Guarnecer, cuidar e zelar pelas estradas, pelos cruzeiros, pelos caminhos abertos. Entendi. O que que a senhora gosta como comportamento de um médium? O que que faz a senhora feliz? Fé. Fé. Porque tendo fé, se tem respeito. Não deve haver respeito e não ter fé. Respeitar, neguinho, é um dever. Nem todos têm isso. Mas ter fé não é direito e nem dever. Ter fé é uma dádiva. Entendi. Quais que são? Vamos falar mais de falar algumas aí. Fala umas cinco mais ou menos. Quais são as cinco coisas que a senhora não suporta num ser humano que quer ser médium da Padilha ou de qualquer pombogira? Primeiramente, a mentira. Vaidade. Falta de respeito. A falta de respeito nenhum se condiz com arrogância. Se o arrogante falta com respeito. Mentira, vaidade. A falta de respeito. O aparelho ou o médium, neguinho, querer ser a entidade, não deixar a entidade ser a entidade, que é o que mais está acontecendo na Terra hoje. E por último, falta de fé. Deu cinco? Meu Deus, sim, senhora. Mas então, e para os pais no santo que estão ouvindo, qual que é o melhor comportamento que a senhora, como pombogira coroada, espera de um dirigente de uma casa que tem vários filhos que o procuram, muitas vezes na fé, na esperança de uma vida melhor, de um trabalho digno para sua entidade. Aos caciques de Umbanda, aos pais no santo Baba Lorixás, uma mensagem de uma humilde pombogira. Não tenham nas suas casas a quantidade. Não queiram quantidade de filhos de santo. Queiram qualidade. Se senhor Baba Lorixá, se a senhora ia Lorixá, se o senhor zelador ou a senhora zeladora chegou aonde está, não foi por acaso. Alguma coisa tem no teu caminho. Não agrade para ser agradado. Não busquem em matérias aquilo que satisfaça o seu ego humano. Busquem o que a espiritualidade prega. Não sejam coniventes com mentiras. Pelo que também, não sejam muito grotescos com a verdade. Fiquem no meio termo. O ser humano está fingindo a entidade? Respeite. A entidade lá está. Mas lá, num particular, conversa com o aparelho. Tem meios, tem maneiras de conversar a qual não ofenda o aparelho e não ofenda a entidade. É isso, nego. Respeito acima de tudo. Muito bom. Agora a senhora falou do respeito, até ia perguntar, vamos ver se tem outra resposta para essa pergunta que não respeito, mas como a senhora acha que o filho de Umbanda deve olhar para as outras religiões e para as outras pessoas que muitas vezes eles ainda não despertaram e acabam criticando a Umbanda, com que olhos a gente deve tratar as outras pessoas das outras religiões? Aquelas duas palavras que eu disse para o senhor, gostar e respeitar. Querem gostar daquela pessoa que não gosta da Umbanda? É um direito seu não gostar, mas respeite ela. Respeite o seu próximo. Respeite quem não cultua a tua Umbanda. Respeitar. Não gostar é um direito. Respeitar é um dever do médium de Umbanda. Você é? Sim. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em Pombogira, pensam em sensualidade ou em conseguir fazer voltar aquilo que já perdeu por falta de merecimento, né? Ou então vê Pombogira como escravo. Quem está aí ouvindo hoje, que está pensando em conversar com uma Pombogira numa casa de Umbanda digna do nome que leva, o que que a senhora sugere para essa pessoa querer ir buscar na Pombogira? O que que ela pode querer que é agradável para a senhora? Alguém vem procurar a senhora por quais razões? Então, cuidado com as palavras que saem da tua boca. Pense antes de falar. Porque às vezes faremos aquilo que a senhora falar, mas não seremos responsáveis pelos atos dos pés. Cuidado com o pé de pessoa. Cuidado com as palavras que proliferam da tua boca ao Exu. Cuidado com os pedidos que se façam ao Exu ou à Pombagira. Porque nem tudo que tu pedes é o que tu merece. É isso, nego. Nossa. Então, assim, se a pessoa está hoje dizendo, olha, vou procurar a Pombagira, a senhora falou, tome cuidado com o que pede, porque às vezes você pode mesmo receber. Isso é? Entendi. Mas a senhora sugere, porque se, que ninguém me pergunta isso, porque se fala para mim, eu não sou Exu, mas eu já vou dizer, olha, nem vá procurar Pombogira, nem vá procurar Exu para fazer qualquer coisa que você tem condição de fazer você mesmo. Porque eu acho que o que o Exu faz é ajudar a pessoa a encontrar força nela mesma para resolver a sua própria situação, não é? Isso é. Então, aos Jesus novos de terra, aos médiuns que estão desenvolvendo o Exu, porque o senhor sabe, neguinho, 90% da doutrina de um Exu vem do próprio aparelho. 10% é o Exu. Aos médiuns novos que estão escutando o que estou falando agora, eu digo a vocês, meus negros, digo a vocês, não vão atrás do que um feitor de Exu fala. Não vão atrás do que um pai do santo fala. Não vão atrás do que o seu babalorixá fala. Sigam o seu coração. Doutrine a sua entidade conforme o teu coração manda. Porque o teu coração é o teu espírito. E o Exu e a Pombagira é um espírito. Era isto. Muito bem. Bom, a gente está caminhando para o fim, então. Agora só uma pergunta assim que é interessante. No mundo espiritual, vocês só se ocupam com o trabalho? Vocês fazem festa também, encontram gente que conhecia na terra e afetos? Como é que é? Leguinha. Eu, Maria Padilha, hoje estou na Terra. Toda lua que eu venho na Terra, neguinho, é uma festa. Sabe que falta de vocês que estão encarnados ainda? É cultivar, é cultuar a cada aurora do dia que amanhece e se acorda. Prestigiar este dia como uma festa. a festa de estar vivo ainda encarnado. É o que está faltando para o ser humano. Nossa. Festejar a vida. Vocês não festejam a vida. Às vezes acorda com rávia. Que rávia tem que acordar. Festejem a vida enquanto vivos. Porque o caminho para chegar novamente num corpo é árduo, é difícil. Pero que hoje, como passei pela o que é árduo, passei pelo que é difícil, estou como pombazinho, digo, tenho de beber, tenho de fumar, é festa. Na lua de hoje, é uma consulta que não é consulta. É de uma entrevista. Isso. O senhor pergunta e eu respondo. É uma consulta, não é, né, nego? Sim, sim. Para mim é festa. Festa. Sabe pelo quê? Por quê? Porque muitas coisas que eu falei hoje, o senhor nunca escutou. Realmente. Minha função é esta, é ensinar aquilo que eu devo ensinar aos seres humanos que estão encarnados. Então é festa. Estou festejando ensinar a um ser humano que, por mais que tenha estudos, que por mais que tenha teoria, não coloque em prática. E por mais que veja a prática, não assimila com a teoria. Mas é uma palavra nova, é um mundo novo, são coisas novas que vai se encaixar no dicionário da sua sabedoria. Para minha festa, mais um grau para minha evolução. Então, que maravilha, graças a Deus, eu fico feliz. Para a gente também aqui é festa, viu? Falar com Maria Padilha. A senhora é a... Boa noite, a hora é essa, Maria Padilha já chegou, agora é festa. Boa noite, a hora é essa, Maria Padilha já chegou, agora é festa. Graças a Deus, então, ué. Nossa. Esse ponto é muito bonito, né? Isso é. Então, a Pombogira, ela tem acesso a todos os lugares que vai o seu protegido? Respeitando a matéria sempre. Ah. Neguinho, tem tanta coisa que eu tenho que falar ao senhor, às matérias que estão encarnadas hoje. É, bastante. Eu sou uma mulher, neguinho. Sou uma entidade. Usa essa palavra. Sim. Entidade. Entidade. Sou uma entidade, neguinho, que já foi no inferno. E já fui no céu. Tenho livre acesso ao inferno e ao céu. Mas não pensa o senhor, neguinho, que o inferno é uma labareda de fogo, não. Inferno não é fogo, neguinho. Tanto falei com Lucifer, tanto falei com Beelzebú, como falei com o Arcanjo Gabriel e com o Arcanjo Miguel. Tive livre acesso aos dois lugares. Qual é a sua concepção de inferno hoje, nego? Um estado de espírito. Como é que o senhor imagina que é o inferno hoje? Como é que o quê? Como é que o senhor imagina que é o inferno? Então, é só choro e ranger de dentes. Não, mas olha, falando sério. O inferno é um estado de consciência onde o medo predomina. Isso é. Tá certo? Os seres humanos hoje, eles têm, na sua concepção carnal, que o inferno é labareda de fogo, não era? Labareda. Onde queima, onde tem fogo, não era assim? É. O senhor quer explicação por que o inferno queima? Eu quero, pode falar. O senhor já colocou sua mão, dentro do zelo? Já. O que acontece? É, queima assim, se tiver muito gelado. Queima. Isso é. Ah, então, seu neguinho, veio espíritos pouco evoluídos, gritando com grunhidos, com soros, com lamentos e dor. Está queimando, está queimando, está queimando. Onde o ser humano que não buscou estudo atribuiu o queimar ao fogo. Onde atribuiu o inferno ao fogo. O inferno é frio, é gelado. Nossa. Sem fogo não negou. É Eita. atribuição do ser humano, falta de estudo do ser humano. Não. Onde atribuiu aquelas entidades que vieram dizendo, tá queimando, tá pegando fogo, tá me queimando. Não tava pegando fogo, apenas tava queimando, porque o gelo queima, não queima, nego. Queima. O inferno é frio. Nasceu num cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu, nasceu num cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Caridade com muito amor, exalando a harmonia, como o perfume da flor, praticando sua caridade com muito amor, exalando a harmonia, como o perfume da flor. Ela é moça bonita, é parceira e formosa, companheira do cruzeiro, é a mais bela das rosas. Ela é moça bonita, é parceira e formosa, companheira do cruzeiro, é a mais. Mas tem uma frase, neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Gostar é um direito. Respeitar é um dever.